E aí, Jimmy? E aí, Ale? E aí? Vocês disseram que era pra mim colar aí, que eu ia participar nenhum dos sons aí do Ganjados. Pra mim é maior privilégio, irmão. Vocês também reivindicam sobre várias paradas sociais, tamo junto. Demorou. Ha! Tô chegando. Coloco em prática meu plano, não dou mole. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A vontade de vencer por aqui é enorme. Ninguém fica parado na esquina feito poste. O vapor relaxa, minha mente flutua. R-A-S-T-A, minha raiz, minha cultura. Fala a verdade, mentira tem perna curta. Pros malucos que estão vivendo no mundo da lua. Não seja feito de otário, se levante. A Babilônia caga e anda pros seus semelhantes. Estilo único, não preciso de brilhantes. 50G de green pra mim já é o bastante. Entro no palco como um atacante em campo. Bela jogada, levanta a massa. Mais um gol relâmpago, close zoom. Camisa grafitada na TV. Mais de 50 mil manos legalizando o THC. Sempre jogue enganjado, tomem cuidado. THC. Sempre jogue enganjado, não vá de embalo. THC. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo. Enganjados com vários propósitos, os caras. Jimmy Ale deu pra perceber. Trancado dentro de um estúdio, pensando no futuro. Quem sabe, o dia de amanhã será melhor. Ter uma passagem rápida sem atrapalhar. Contribuir com minhas rimas na prática. Bolo back, passa bola, não curto. Os caras são mente aberta, sem terror, sem tumulto. A cultura foi crescendo a toda hora, não parar. Prosseguindo adiante a cada dia que passa. Portanto, temos que fazer por onde? Ha! Deixando exemplo para os semelhantes. Até uma próxima vez, quem sabe, talvez já tenham legalizado o THC de vocês. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo. THC. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo. A corda sempre arrebenta pra quem tá do lado mais fraco. Hip hop, reggae, paz e amor pros aliados. Sigo meditando sempre na minha sossegado. A cultura é milenar, não é de hoje, é do passado. Propagando uma porrada de holofote. É o espetáculo, está em jogo meu nome. De jeito homem na vida e no hip hop. Continuando por aqui, o que surgiu é Nova York. Meu talento não me deu fama nem fortuna. Vagabundas são um exemplo rebolando a bunda. Microfone aberto, começa a disputa. Transmitida diariamente, diretamente das ruas. Defender meus ideais pra mim é importante. Selassie e não promove o bang bang. Quem entrou nessa é porque se garante. Só cartomante sabe o que espera adiante. Estou na linha, não vou ficar no banco. Sou time, é o crime, no time preto e branco. Sem cagaço, deixo geral pra trás. Marco um golaço, esculache e a galera pede mais. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo. THC. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo. SNJ enganjado, tomem cuidado. SNJ enganjado, não vá de embalo. THC. SNJ enganjado, tomem cuidado. THC. SNJ enganjado, não vá de embalo.